Bom dia, meus irmãos. Você pode tomar o seu lugar para a gente dar início ao nosso culto dessa manhã, nossa celebração. Nós vamos louvar o Senhor, dando graças a tudo que Ele tem feito por nós. Convido a você a se alegrar e cantar com muita alegria também. Reconhecido por ninguém, A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto de ti, escondo o rosto pra que vejam todos. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto de ti, escondo o rosto pra que vejam tua face. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. facinha, né? Tranquilo? Só que a gente vai cantar mais uma vez esse refrão, mas com muita alegria. Então, assim, tente cantar e louva o Senhor com suas palmas também. Vamos lá? Um, dois, três. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará. Com roupas que tão alvas são. os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Não espinhosa coroa que Jesus o nosso povo. Meu louvor é de coração. mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual. Me ajuda a caminhar. Te espero, vem, vem me livrar. E eu parar com teu amor que nunca vai.